passado, beijo mais passou e amanheceu. Ver você acordando do meu lado foi estranho. No calor da transe escapa da minha boca uma frase envergonhada, saiu eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, senti um medo misturado com prazer, mas foi naquela hora que vi que você nunca vai me assumir, vai voltar pra ele. Eu não quero dividir teu corpo, dividir teu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume. Uma frase envergonhada, saiu um eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, senti um medo misturado com prazer, mas foi naquela hora que vi que você nunca vai me assumir, vai voltar pra ele. Eu não quero dividir teu corpo, dividir teu beijo e o seu coração.